presidente. Tem, quero ver quem vai pro baile, quero ver quem vai se envolver, quero ver quem vai pro baile, dance até o amanhecer. Quero ver quem vai pro baile, quero ver o que tu vai fazer, quero ver quem vai pro baile. Eu vou pros bailes no morro, quadra de samba lotada, festa de rap bombando pros filhos da madrugada. Que quando a lua tá alta, o bonde fica à vontade. Abaixa um pouco essa luz, fica mais tranquilidade. Que é pra ligar pros irmãozinhos já dizendo qual é. Não se preocupa que a boa já tá tendo. Já tô chegando com o Xandinho com a mulher. Toda se junta pra partida do Flamengo. Só falta os Red que o Black já tá com LF. Só penso nelas dançando. Ei, quero ver quem vai pro baile, quero ver quem vai se envolver, quero ver quem vai pro baile, dance até o amanhecer. Quero ver quem vai pro baile, quero ver o que tu vai fazer, quero ver quem vai pro baile. Dance até o amanhecer, que quando a gente descer ainda tem muito a fazer, que é pra manter o lazer. Pra ficar um pouco juntinho, a gente sai no sapato, pega logo a suíte, sem esse papo de quarto. Tá ligado que aqui tá esquentando, cê me confirma e diz tá quente. Então é nessa preta, vamos que vamos, tipo o moleque do morro é o pente. Não pra dizer foi foda, pra você dizer foi lindo, nós chegamos na sexta pra sair só no domingo. Ei, quero ver quem vai